324, call assist center 91545, the car 12635. quero ser uma edificação chegada a Mário e desça para os 50 e o ano está. Precisa ter chegado agora na autorização 370. Agora minha 2 bom dia, está na notificação, chegou da Mari, desça para o 050, vou ligar. Turma. Programa 7-0, após a posição 4, geração 83-66, descendo para 2.500 de países e inscrições, ajustado no 0-3. estiver ocupando. Tá, perfeito. Autorizado para voltar, tem que vai virtual em casa, uma zero, tá com você. Exige isso, meu amigo. Para 3 metais sem instruções, registro meu 13. Pode voar na sua altura? Obrigado, Duna. Pode voar na sua altura, Estou indo 8.9. Sobre 3, vai fazer? Filma. De dura, para 3, 4, 0, 6, 2. 0, 6, 2, frente, desça para 2, 6, ajuste permanece na 0, 3, livre e essa que foi isso na 0, reporta com estabilidade. 3000, cruz de dura, reportará estabilizar o no ARSMC, 0, está dando 0, 3, 4, 0, 6, 2. Boa noite, bom trabalho. Oi, Salvador. Bom dia, 4062. Passa a duna. Descendo para... Ele 3170 direita no 21 no solo ao 5. Mete o leilão 219. 4062 continua a aproximação, reposte 3 checados. Ponto Ceará, 4062. Final de 5 milhas, baixado e travado, visual 4062. 4062, livre posto 50, vento é 090 mais, ajuste padrão. Livre posto 4062. Muito boa noite, Salvador, aqui com vocês. Kilo. 062 Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 402. Okay, I'm going to stop it.